e no chapitô, cão que morre não ladra. Então, o que foi? Estás a fazer batota? Não estou nada. Tu sabes que a tua mãe precisa de ajuda. Está bem, mas tu não precisas estar a ver o jogo dela. E como é que és que ajuda a tua mãe se olhar para o jogo dela? É a nova encenação de John Mowat. Recorre ao humor negro para falar da morte. Jorge Cruz faz parte do elenco. Não queremos estar a dizer ao público que é assim ou que nós queremos passar isto. Não. Estão lá as coisas. Estão lá. Fala-se da morte. Por si só já é um tema bastante difícil. E com comédia em cima. Não digo que seja um espetáculo para quem nos conhece, para quem conhece a Companhia de Chapitó, não é aquele espetáculo de riso do princípio ao fim, embora o anterior também não o tivesse sido, mas agora há humor, há comédia, humor mais negro, e estão lá outras coisas lançadas também, mas sem querer ou sem ter a pretensão de fazer grandes reflexões ou as pessoas sentirem algumas coisas. Terá também muito a ver com as referências que as pessoas têm da vida delas próprias. De quinta a domingo, às 10 da noite, num chapitô que fica na Costa do Castelo, em Lisboa. Mãe! Fala com o teu filho.